Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivão para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está conosco agora pode nos acompanhar pela Atlântida Porto Alegre no melhor som do FM. Não sei se os amigos perceberam, mas já estamos novamente com o som porrada da Atlântida a plenos pulmões, lá na ponta da antena, não é verdade, Marcos Pianges? Exatamente. Não, Almirzinho, não deu problema, Almir. Agora não. Tá tudo ok, Almir. Tudo ok, tudo ótimo. Tudo, né? Bem, Pianges? Tudo ótimo, meu, muito tudo legal. Tudo certo, Cajezinho. E aí, beleza, boa tarde. Beleza, boa tarde, Everton Cunha, tudo Mister. Bem. Aí está. Pide pijama. Tudo sob controle. Fala, Potter. Boa tarde, gente, como beleza, é que estamos? Beleza, boa bem? Tarde, o estagiário do programa Arthur Gubert está aí, chegou faz 2 minutos, sempre em cima da hora. Não importa que ele esteja aí na hora certa. A estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira é o cara colorado, estrela do Bola nas Costas, meu amigo e compadre Lele. Que foi, Potter? É patético isso que acontece. O que foi, cara? É patético. Não é um tambor que chama isso, é um samba. Então começa assim, ó. Vai, Lele! Lele! Vamos ter que gravar. Eu acho que não tem batida antes. Pô, eu quero pedir agora que vocês não façam batida alguma, não façam nenhum ritmo. Um minuto de silêncio. A gente apresentar a volta do produtor deste programa! Maravilhoso! Agora vai, Maurício Amaral! E aí, turma? O nosso American Boy! Vamos lá! Todo mundo já toma banho para o Maurício! Ô, guri, legal! Aumenta agora, aumenta agora! Esse é o Morano! San Francisco Bay, Washington, Big Sur, Big Sur, Nova York, Cachoeirinha, Cachoeirinha, Gravata aí, Alvorada, maravilhoso, um homem que sabe viajar, Biguaçu, São José e Palhoça, Maurício, boa. Primeira classe, né, Maurício? É o presente que eu me dou, né? Muito bom, cara. Nós queremos te ouvir, Amaral. Vai contando aí tudo. Cara, eu tava de férias sem fazer nada, não tem muito o que contar. É isso aí, tava de férias curtindo a vida, descansando os seus merecidos fazer dias. Fosse com teu primo? Não. Sozinho. Não, foi com a minha namorada, Almir. Beleza. Tá namorando? Queridos, vamos nós aí. Agora sim, estamos a pleno com o time completo. Passamos duas semanas aí. Tava com muita saudade. Passamos duas semanas no capenguismo total sem o Amaral, capenga. Hein, cara? Saudade. Mas agora tá tudo certo. Saudade vamos nós mesmo? Aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Saudade mesmo. Eu e o Arthur estávamos, Maurício. Vocês são vagabundos. É verdade. Mas as minhas piadas melhoraram. Olha aí, hoje é terça-feira, dia 12 de abril de 2011. É dia do obstetra. É tetra! Obstetra! É obstetra! Observação tetra. Observação tetra. Quatro observações. Obstetra. Né? Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Vejam o que é destaque, amigo. Aê, isto é um destaque do Clique RBS. Polícia descobre plano para matar diretor de penitenciária em Santa Catarina. Isso é relevante, cara. Boa! Agora um levante lá, onde? Como é o nome da cidade? Voltaram os destaques. Em Minsk. Minsk, cara. Minsk. Ontem o destaque foi Minsk. Cara, olha isso, botaram Minsk no mapa do Pretinho, cara. Tava, gente, ontem não tinha nada na penitenciária. Tu queria que ele inventasse? Ah, Potter, tu tá pegando o estagiário, é isso? Ô, meu, a próxima balada do Pretinho vai ser em Minsk, não sei se tu sabe. Minsk. Bom, o plano, cara, vamos voltar aqui, vamos focar. O plano seria do primeiro grupo catarinense organização criminosa que atua em Santa Catarina. PGC. O PGC. Não, PCG. PGC, primeiro PGC. Grupo Catarinense. O atentado seria contra o diretor da penitenciária de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, a cadeia de segurança máxima do estado, onde está o comando da facção criminosa. A polícia acredita ter frustrado o plano de morte com a prisão de Davi Schroeder, o gangster, apontado como um dos líderes do primeiro grupo catarinense fora da cadeia. O gangsta. Teu bruxo? Não. Não. É o gangsta. O Ministério da Saúde e a indústria de alimentos fecharam acordo para reduzir o teor de sódio em alimentos processados, como massas instantâneas, pães e bisnaguinhas, nos próximos 4 anos. Cara, isso é impressionante. Você pega um miojo, assim, ali, sódio. 150%. 150% do valor que você precisa diariamente. É negócio, e aí, isso vai e em todos aí vai em tudo, né, cara? Tu pega, por exemplo, a nossa querida Coca-Cola Zero. Tem sódio. Tem muito sódio. Porque não tem açúcar. Tem muito sódio. E aí o sódio é que incha a pessoa, né? Exatamente. Aí, ó, posso dar essa desculpa. É que o sal retém líquido. Retém líquido. Exatamente, é isso aí. Bom, a ideia é estimular o brasileiro a ingerir menos sal. O consumo excessivo de sal está ligado ao aumento da incidência de doenças crônicas, hipertensão e problemas cardíacos. O brasileiro consome, em média, 10 gramas de sal por dia, quase 2 vezes mais do que o recomendado. Diz que não é pra ter saleiro na mesa, né? É? O sal vai na comida. O tempero é o ideal. Na hora de fazer a comida, tu bota o sal. Sal não é tempero, né? Aí a pessoa vai pra mesa e pega o saleiro e taca mais sal. Isso na tua casa, porque fica melhor, né? Cara, nas casas, porque geralmente a comida de restaurante vem sem sal. É, no ano passado, cara, eu fiz uma mudança no meu hábito de usar sal pra temperar salada. No ano passado, eu aboli o sal. Não surtiu efeito, né, velho? Não, foi um pouco difícil. Cara, eu não tô falando mais. Eu não tô falando de peso, eu estou falando do hábito. Não, de aparência, de olheira, tudo. É, melhor não voltar com isso. Olha quem falando, né? Olha quem falando. É, melhor. Não, eu consigo me mexer, né? Consigo me mexer. Ele não consegue mais se mexer. Não. Como assim? Eu tô cada vez melhor, cara. Desde que eu entrei pro Pilates agora, então. Boa, Lelê. Tô quase jogando bola, cara. Maravilhoso. Hoje vai ser a volta aos gramados. Não, hoje ainda não. Eu tive um tempo em Rivera lá e fui comer um churrasco. Faz tempo. Asparrijado uruguaia. Com quem? Porra, deixa o cara falar, velho. E aí eu pedi a parrijada lá, o entrecô lá, tradicional, e veio sem sal. É, eles fazem sem sal. E aí eu falei pro cara, pô, meu, vem cá, isso aqui tá sem sal. É recomendação do Ministério da Saúde Uruguai lá. Pra baixar a pressão dos uruguaios. Muito sal. Mas existe algum país que consome níveis aceitáveis de sal? Porque eu acho que sim. A Etiópia. Tudo que a gente come hoje em dia, pizza de micro-ondas. É que a gente come muito mal, né? Macarrão, sucrilhos tem sódio, cara. É um negócio. Mas a barbada então é essa, cara. Esses alimentos que tu costuma botar sal, tenta substituir, foi o que eu fiz. Ah, açúcar. Mas você quer? Arroz, pimenta, arroz, feijão, cara. Alho. É alho, exatamente. Limão. Ao invés de botar sal na salada, bota limão na salada. Ótimo. Eu, por exemplo, que não gosto de limão na salada, que não gosto aqui, de... Mas um vinagrezinho, a gente tá precisando dar uma inchada. O Oscar Niemeyer tem 110 anos de idade e usa sal há 110 anos. E diz que toma salmoura na hora do almoço. Quantas pessoas têm 110 anos de idade, Potter? Muitas. Não. Muitos, não. Ah, alguém morreu por causa do sal? Muitas, pode. Muitas, pressão tipo alta. Assim, hipertensão, cara. Doenças causadas pelo excesso de sal. Comportamento. Salitite, salitose. Eu vou ler aqui, o consumo excessivo de sal, vou ler novamente, está ligado ao aumento da incidência de doenças crônicas, hipertensão e problemas no coração. Eu li uma entrevista da mulher mais velha do mundo, uma chinesa, se eu não me engano, e aí perguntaram, sempre tem essa pergunta, jornalista cai no molhado, no chove, cai no molhado, é uma tendência. Chove seco no molhado, né? E aí ele sempre pergunta, qual o segredo pra viver tanto? E aí essa mulher mais velha do mundo disse, mantenha-se longe dos pós brancos, açúcar e sal. A farinha também, né? E farinha. Mandou bem. Ah, eu prefiro... E tem outro que eu me esqueci agora. O deputado Tiririca devolveu à Câmara o dinheiro público gasto num resort de luxo em Fortaleza. Devolveu. Ele apresentou à Câmara em março o pedido de reembolso de notas fiscais de hospedagem e alimentação no Porto da Aldeia Resort. É demais. Resort. É um hotel que fica em meio a dunas com piscina e vista pro mar. Maravilhoso. Fica na capital cearense, sua terra natal. O Tiririca recebe cerca de 27 mil mensais de benefício, além do próprio salário. Que beleza. Que beleza. Ele tá devolvendo agora um dinheiro que ele gastou inapropriadamente. É. Assim. E ele contratou uns amigos humoristas, né? É. Por 8 mil reais, cara. É, né? Isso. E isso. Morreu José de Alencar, né? Morreu, Maurício. Pô, Maurício. José Alencar. O José Alencar morreu, né? Fiquei sabendo ontem. Mas o Falcão é o novo técnico ontem. Não, mas é legal o Maurício dar essa notícia, porque ele deve ter esperado quantos anos pra poder falar morreu o José Alencar. Maurício, então é dado direito a ele de hoje anunciar. Só recebeu péssimas notícias. A primeira que o José Alencar morreu. A segunda que o Celso Roth não era mais treinador. Essa foi a pior. Explosão destrói prédio de hotel no centro de Blumenau. A explosão atingiu o prédio das Caldeiras no Hotel Plaza e destruiu parcialmente pelo menos dois andares do edifício anexo ao hotel. A explosão ocorreu devido ao vazamento de gás, que foi contido. Segundo informações preliminares, não houve feridos. A região do hotel continua isolada. O diretor da... O Marcelo Reck, diretor aqui da RBS, estava no hotel. Ah, para. Ele estava lá em Blumenau, a trabalho, e aí estava lá na hora da explosão. Ele relata no Clique RBS como é que foi o estrondo, tremeu todo o hotel. Certo. Não sei o quê. Mas imagina uma explosão de gás. Que horror, cara. Que destaques, hein, cara? Que destaques. Ah, é outro nível de destaque. Inclusive com a presença do nosso diretor. Exato. Comenta, Maurício, comenta os destaques, traz informações ainda. Contextualiza, muito bom. Uma maldade com jornalismo de estagiários do Brasil. Porque ontem... Ontem é um eterno estagiário. Ontem em Blumenau... Não, ontem em Blumenau não estourou nenhum. Ontem o Marcelo Reck tava caminhando e fazendo reuniões. O estagiário até teve a possibilidade de botar assim, Marcelo Reck faz reunião. Mas aí era Flatos do dia. Mas eu não precisava fazer isso com o Marcelo Reck. Aí explodiu hoje de manhã e virou notícia. Eu tava esperando o Maurício voltar pra amanhã também vai ser sorte. É, vai ser tudo sorte. É que a notícia tá lá, entendeu? Tem que procurar. É verdade, amigo! Não é verdade, Marcelo? É verdade, eu sempre lembro da Rádio Triunfo, né? A notícia aconteceu. A Triunfo deu. É isso aí. Menina de 8 anos vira encantadora de cobra na Índia. Opa! Quem aqui nunca conheceu anos, uma menina, né, de 8 anos que virou encantadora de cobra lá na Índia, né? Eu já tive na Índia e fiz uma reportagem investigativa só com mulheres encantadoras de cobra. E nos índios nunca teve, Marcelo? Nos índios eu nunca tive, os índios que estiveram. Cajol é o nome da menina, ela parou de ir pra escola por causa do seu amor às cobras. Tem muita menina que para de ir pra escola que cobra por amor ao seu bicho de estimação, tem, né? Tem as marcas das cobras? Era uma piton. A menina não desistiu mesmo após ser picada por uma cobra. Muita menina naja, picada por naja. Cobras. Tem meninas que depois, meninas depois de picadas... Aí sim. Tem cobras que jorram veneno, muitas vezes. Soltam veneno. E a menina de 8 anos brinca e dorme com 6 serpentes diariamente. Nossa, nossa senhora. Todos os coisa dias. Querida, 6 né? cobras por dia. Que amor. E um inventor francês criou uma privada portátil, gente, pra poder levar pra qualquer lugar. Não é o Almir. Foi o Laurent Releua. Lá em Releu é o nome do cara. Nome do cara. A família Releu é muito inventiva. Foi em Genebra, rapaz. Lá na Suíça. Genebra, Maurício. Foi. Ah, Genebra. Suíça fazem relógios e queijos. E chocolate. E chocolates maravilhosos da Suíça. Eu já estive lá, fiz essa investigação. Releu contou que a privada é dobrável e pode ser utilizada por famílias e também para fins militares. É um pinico dobrável, gente. Você dobra e põe no bolso. O cara tipo tá ali no front, pode fazer cocô sem ter vontade. Você faz o cocô e põe no bolso de trás. Fazer um cocôzinho. Mas nada melhor do que num front de batalha tu ir pro mato e fazer no mato. E fazer mas um cocô. Mato, meu. De vez em quando não tem mato e o inimigo tá ali na frente, cara. E às vezes tem bombas caindo. Começa a tremer e na realidade, o sapapé começa a frocha no platum. O inimigo tá lá atrás, na realidade, no filme Platum, não tem nem momento que os caras fazem cocô no meio da batalha. Quem aqui, né? Filme eles não mostram. Quem aqui nunca fez cocô no trabalho? Tem gente que tem problema de fazer cocô no trabalho. Não consegue, né? Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Um, dois, três. Não consigo, não consigo. São os chamados homossexuais. Não, né, cara? Não, cara, não. Conseguem fazer cocô no trabalho. Sabe porque o meu organismo é um reloginho. Reloginho, de manhã, entre 7 e 9 da manhã é o horário. É uma bicha sete louca, nove, né? 7 e 9 da manhã eu tô em casa. Bicha um louca. Se não almoça e não tem vontade de cagar. Eu não almoço, meu bruxo. Não, o que tu queres dizer com o teu organismo é um reloginho, o que na realidade tu quiser é que teu tem hora. Tem hora. Eu tenho hora. Entre 7 e 9 da manhã. Eu não, eu tenho... meu estômago, meu intestino é um reloginho também. Desperta sempre na hora errada. eu tenho uma fábrica de cocô dentro de mim. Sim, né, mas o que tu come, né, cara? Que funciona perfeitamente. Eu como. Pessoal, vocês podem falar sobre isso no Pretinho Básico. É o famoso biguar. Essa, se eu quiser, eu vou ali fora agora lá e faço. Eu sou um reloginho, cara. Eu faço xixi às 6 da manhã, cocô às 7 e acordo às 8. Eu, por exemplo, já sujei a louça da firma hoje. Olha, que isso, Lelê? Já. Não, tem cara. O Lelê tem cara de quem faz em qualquer lugar. É por isso que tá interditado. Mas depois do advento da internet no iPhone, então, pelo amor de Deus. Lelê e Vitor Kramer são dois dos maiores sabotadores de banheiro de Um amigo meu foi teve uma festinha no meu prédio há muito tempo atrás, outro prédio. Pô, desculpa como interromper, mas tem que ver agora o lugar do Vitor Kramer, onde ele tá fazendo cocô, velho. É verdade, o Vitor Kramer faz cocô agora em outro prédio, né? Banheiro especial, prédio novo, construção nova. Foi por isso que ele tá trabalhando um pouco pra gente. Eu conheço um banheiro blindado, né? Área de eventos da RBS, que o Fred tá falando, é impressionante. Parabéns, Claro Gilberto, toda a equipe. Mulher! E uma mulher de ser viciada em comer espuma de sofá, gente. Essa é boa. Ela mora na Flórida e não consegue parar de comer espuma de sofá. Ah, lá é. Abre aspas. No ano passado eu comi 7 sofás. Fecha aspas. E esses novos sofás que tem aquela caminha. O chese que puxa pra frente. Retrátil. Será que é silicone? Sofás hoje em dia são espuma. De silicone. Espuma. É espuma. Eu vou contratar essa mulher pra ela em casa lá, porque tá sobrando espuma lá. Como é que será que é o cocô dessa mulher? Ah, é bem leve. É uma espuminha. Branco, provavelmente. Será que dá pra fazer um sofá com o cocô dela? Não dá. Vou passar pro Amir. Ela não come só a espuma, ela come também uma espuminha. Tá bem, tá ótimo. Obrigado, tá, Marcelo? Pela rodada de notícias do submundo aí. De nada, querido. Vamos dar uma girada. Vai lá, bichona. Obrigado, Marcelo. Eu também gosto muito de ti. Vamos lá, Mr. P. Vamos. Lá estava ele. Quem? Cristiano Manuel. Opa. Mr. P. Cristiano Manuelo, enfermeiro de uma UTI, e tratava de uma mulher internada em estado de paralisia total. Nove meses depois, esta mulher, que estava lá com paralisia total, aparece grávida para o espanto de todos. Grávida apareceu. Grávida. Grávida, a mulher com paralisia total, estava na UTI. A direção do hospital se reuniu e deu queixa na delegacia para achar o culpado responsável por aquele fato. A polícia então começou a interrogar todos e chamou o Cristiano Manuel. O senhor era o enfermeiro da paciente grávida. Ora, pois sim, cá estou eu, era eu mesmo. Cheio de disposição. E foi o senhor, então, quem engravidou uma moça? Ora, pois, mas é claro que fui eu. Eu só fiz isso por ordem do hospital e cumpri rigorosamente o que estava escrito na prancheta de paciente. Mas como assim? Delegado apavorado chamou os demais policiais. Então nos diga o que estava escrito no boletim médico. Joaquim então retirou uma cópia do relatório e leu para o delegado, onde dizia: mulher, 32 anos, desacordante, não reage a nenhum estímulo. Coma, eu comi. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Deixa eu só fazer uma pergunta, Maurício, isso é coisa tua já? Não, é coisa dele. Alguém separou. Maurício Amaral. Sim, ele mandou: vou te mandar umas piadinhas de português pro teu e-mail, que são triboas. Imprime e me passa. Ah, beleza. Aí eu imprimi e passei. Tá. Não foi aprovado. Não, beleza, tá bonito, tá bacana. Vamos dar uma rodadinha, Cagê. Eu gostei. O gerente chama o empregado da área de produção, negão forte, 1,90 de altura, 100 quilos, recém-admitido, e inicia o diálogo. Qual o seu nome aí, meu querido? Eduardo. Olha aqui, ó, eu não sei da onde, que espelunca você trabalhou antes, mas aqui nós não chamamos as pessoas pelo primeiro nome. Isso é muito familiar e pode levar à perda de autoridade. Eu só chamo meus funcionários pelo sobrenome. Ribeiro, Mato, Souza, Bortolucci, né? Bertolacci. Bertolassi. Bortolacci. Ah, é. Obrigado, Pache. Então, enfim, saiba que eu sou seu gerente e eu quero que você me chame de Mendonça. Muito bem, agora me diga qual o seu nome completo. Aí o empresário negão responde: é, meu nome é Eduardo Paixão. Tá bom, Eduardo, pode ir agora. Paixão. Não é como a... E aí, Marcola? O delegado interroga um ladrão. Ah, Marcola, você já falou demais hoje. Vai tu, Lelé. Tem um spanzinho aqui, né? Uma delícia. Spanzinho, não, cara. É spam, Lelé. Não é? Não, isso é verdade. É verdade? É fonte quente. É que eu passo as informações quentes, o pessoal dizem que é spam, então eu já tô achando que é spam. Não, vai lá. Fonte quente. Vamos diminuir o roubo de celulares. Quando compramos um celular... Acredita, né, Lelê? Acredita, é, né, Lelê? Se tu sabe que não é spam, acredita. Informa de verdade. Então vamos de novo, me chama aí. Vai, Lelê! E aí, galera, vamos diminuir o roubo de celulares? É! Vamos! Então é o seguinte, ó, presta atenção. Quando comprar um celular, vem um número de e-mail no celular atrás da bateria, na notinha e na caixa do celular. Ou tu ainda pode discar joguinho da velha, 06 joguinho da velha. Caramba. Pra saber o número de e-mail do teu celular. O e-mail? Todo e-mail. Celular tem e-mail. E-mail. O que é e-mail, cara? É o e-mail do Josias, e-mail. A informação não trouxe o significado da sigla. Mas tá indo pra mais um. Como é que escreve? É Instituto de Matemática. I de Internacional, de escola M de Maradona, de E de Escola, I de Internacional. E-mail. E-mail. Isso. É Instituto Maradona de Escola Internacional. Ah, isso aí. Pode isso. A produção podia buscar o que que é o podia, né? Tá fazendo nada aí, né? E-mail. É o ID do telefone. Ah, é o ID do telefone. Muito. Ajudou muito. É seria o meu IP. O RG do telefone. É o ID. ID. É o RG. Então, assim, ó, com esse númerozinho e-mail... Nova geração fala que é o ID. É, né? É o ID. Nós, pra nós, é o RG do telefone. O RG do... Quando tu tem teu celular CPF roubado, tu liga pra operadora e passa esse número de e-mail que eles bloqueiam o teu telefone. É mentira, Lelê. Aonde que fica, Lelê, esse e-mail, hein? Ele fica atrás... perto da bateria, na nota e na caixa. É, tá aqui. Tem que guardar a nota aí dentro do celular, é isso? O meu não, meu querido. Geralmente, quando tu compra, vem não, com mas, a mas caixa. Mas olha só, é verdade, não, isso aí que o Lelê tá falando. O meu celular não vem com a nota, gente. Tem celular que não existe bateria. Então, bateria não, não, não, não, mas tem a nota e tem a caixa. O meu celular, quatro chips, não vem com a nota. Meu quatro chips, xing-ling brabíssimo. É. O meu iPhone, quatro chips. Aí é o seguinte, cara, se tu tem o celular roubado e tu passar pro operadora esse número de e-mail, o vivente que roubou teu celular não vai usar pra nada. Não tem nem como trocar aí chip, nem tirar foto, não tira? Não, ele serve como pezinho de papel. Ouviu o pretinho no rádio FM. É, ouviu um sonzinho. Tem capaz de devolver pro cara. Tem um mendigo chamado Highlander que tem um telefone celular sem linha. Só escuta o pretinho. Ele só usa o rádio do celular. Sabe o que é e-mail, cara? É International Mobile Equipment Identity. Olha aí. Já mandou bem o estagiário, mandou bem. Identificação Internacional de Equipamento Móvel. Agradeceu. Agora assim, ó. Vamos falar de celular iPhone. Agora, o iPhone tem GPS. Então, se você, amigo, está pensando em roubar um iPhone, pense duas vezes, porque o iPhone ele é facilmente localizado através de um sistema dele, um aplicativo de GPS. Não precisa nem apertar aplicativo, nada. Você só cadastra ali o teu iPhone e aí no momento que você perde ele ou que alguém rouba o teu iPhone, você entra na internet, põe o teu login, tua senha. No momento que tu abre o site, já aparece onde está o teu iPhone, exatamente a coordenada do iPhone. Ele pode desligar o iPhone que vai aparecer o iPhone ali. Atenção, mulheres. E mais do que isso, você pode, tem três opções depois disso. Pode mandar uma mensagem pro iPhone, dizer, ladrão, me devolva, senão vai dar, senão, você, né? Pode mandar uma mensagem gratuita, chega, sim, aparece no iPhone, hora, assim, na hora. Fica a dica. Eu sei onde está o iPhone, está aí na rua tal, estou vendo no mapa. E onde o iPhone melhor, for, o onde vai saber. O iPhone for, o cara vai saber. Pode mandar essa mensagem, pode bloquear o celular. Ali na internet, você coloca uma senha e bloqueia o celular. O cara não consegue nem tirar foto, nem usar pra nada. Mas como é que tu tem acesso então, a isso? Então, o melhor de tudo... Remotamente. O melhor de tudo é dar um iPhone pra mulher, então. Melhor presente. De tudo. Sabe exatamente onde ela tá. Não, mas a mulher não certamente um é mais esperta não, que tu. Não, dá o teu pra mulher, né? E compra um desses aí. Sim, faz de conta que tu tá dando um presente. Ó, usa o meu. Usa o meu. Eu não quero mais saber desse troço. Fica se o cara for trair... Eu quero pegar um de cartão agora. Se o cara for trair a mulher, deixa o telefone celular com um amigo num campo de futebol. Pessoal. Né? E aí faz... Deixa aqui na rádio. Mas é um negócio impressionante. Onde é que tu tá? Correia Lima, 1900. É um localizador. Tá trabalhando. A uma da manhã. Mas a tendência é que cada vez mais se tenha coisas assim, sim, né? Sim, sem dúvida. Cada vez mais desenvolvidas pela Apple. A tendência também é a infidelidade diminuir. Sim, por exemplo. Não, isso não. Por exemplo, Vamos tomar. Não, mas aí não tem graça. Vamos pensar num casal que tem dois iPhones. Um casal que tenha dois iPhones. Eu e minha mulher temos iPhones. Tem os dois iPhones. Lelê e sua mulher. Tu vai casar ainda, Lelê? Tá aí, tá de pé isso? Tudo certo, cara. Aí tu... Mesmo com essa história do iPhone agora? Sim. Aí tu casa... Aliás, quem deu o iPhone dela pra fui eu. Ah, espera. Pergunta, muito bom, Pedro. Lelê. Vai, Pedro. Aí cadastra lá. Tu dá a tua senha pra ela, ela dá a tua senha pra ti. E aí vocês podem se ver onde vocês estão. Tem cara, se tu dá a senha pra tua mulher, ela dá a senha dela pra ti, acabou o casamento. Todo junto, aí tem que se ver. As pessoas têm que ter as suas privacidades. Oh, sinônimo. Boa, Lelê. A iPhone sinônimo algema. Isso. É isso. Mas, ô Pianja, desculpa te... Desculpa te desdizer aí em tudo que tu falou, que tá absolutamente correto. Todas as informações procedentes. A questão é que depois do advento iPhone, depois, nem iPhone, antes mesmo, depois do advento do MMS, o que, que é o MMS? É uma foto que tu tira com o teu celular e envia por torpedo. Isso. Né? O torpedo MMS. Depois dessa invenção, acabou, velho. Não, não acabou. Todo mundo pede, por exemplo, a tua mulher vai pedir, onde é que tu tá? Na igreja. Eu tô aqui no Beira-Rio. Então manda uma foto pra mim. Deixa eu falar pra ti. É mesmo? Te dar a dica. Mas por que não tira várias fotos do Beira-Rio? Vou te dar a dica só pra ti. Manda uma foto tua no Beira-Rio. Tira várias, meu. Próxima noite. Passa no Beira-Rio antes. Jogos noturnos. Faz um ano. Jogos noturnos. Não, mas só um pouquinho. Galera, tu tem que tirar durante o dia e durante a noite, né? Tô tentando falar. Tô tentando falar. Vai lá pra o cenário, cara. Leva o cenário. Deixa o Potter falar. No meu iPhone eu tenho... Deixa o Potter falar. No meu iPhone, no meu iPhone tem foto, galeria de todos. Pode falar! Todos os lugares que eu vou ontem, por exemplo, fui no bar. Tapadeira ao bar. Eu boto ali. Se eu tô num estacionamento, tô no estacionamento. Tenho foto minha no estacionamento. Mas não, isso é sacanagem. Não tem nem mulher. Não, isso aí é planejamento. Não é, cara. Porque a mulher, quando é inteligente, ela vai dizer: eu sei com que roupa tu saiu de casa. Não tira da roupa, só da cara. Mas tem uma diferença do que o Pierre já falou. O cara com cabelo bem com barba. Uma coisa é a mulher pedir pra que tu mande uma foto tua. Outra coisa é a mulher saber onde tu tá já de cara através do iPhone que tu tá usando. Também tem isso, né? Não precisa nem pedir. Aí pra mandar foto, mas aqui não tem 3G onde eu tô. Aí tu tem que perder o iPhone em algum lugar. Mas assim, na frente da igreja, mas deixa o celular ali. Embaixo da escadaria. Atravessa a rua. Isso, vai no bar. E vai lá beber. Tá, mas, cara, isso aí vai funcionar que nem o negócio, os dispositivos de segurança, cara. Cria-se um dispositivo de segurança, daí vão lá os bandidos e desmontam. Exato. Aí o cara que é ser infiel, ele vai desmontar essa falcatrua. Ele vai usar um programa. Não, já existe um aplicativo que aperta off ali. Olha, e o pior de tudo é que nós estamos aqui nos entregando, né? Porque só pensa tudo isso aí quem pensa sacanagem. Porque senão nós estaremos aqui, pô, que legal esse negócio do iPhone, pô, que espetáculo. Aí nós estamos nos entregando, né? Foi nós meu primeiro enforcando. E as mulheres, assim, tudo que estão ouvindo agora, mas são bando mesmo. Foi o primeiro pensamento que eu tive, Pedro. Mas que legal. Mas tu não precisava ter falado também. Não, eu discordo. Não, é só pra dizer que a gente sabe disso. É que a gente tá ligado. Parecer menos babaca. É tudo mesmo velho aqui, né, cara? A gente sabe dessas coisas. Que os outros fazem, né? E pensam. As pessoas que já tiveram problemas com isso sabem superar isso. Vamos fazer os classificados do Pretinho. Piorou, então. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós aqui. Ouço sempre o programa quando vou e volto da escola. Vocês são demais. Meu nome é João Pedro, tenho 10 anos. No ano passado eu queria muito uma guitarra e depois de eu encher muito o saco do meu pai, ele me deu. Acontece que eu só toquei uma ou duas vezes e aí eu enchi o saco da guitarra. Tá bom. Agora quero muito um laptop, mas ele me diz que só compra o laptop se eu vender a guitarra que eu não toco mais. Ah, ô meu, teu pai tá coberto de razão. A minha mãe, que ouve vocês direto, deu a ideia de anunciar nos classificados do PB e me ajudou a escrever este e-mail. Por favor, me ajudem a vender minha guitarra Epiphone Special SG modelo... Epiphone Special SG model e um amplificador Meteoro por R$800. Meu pai pagou tudo R$1.400. Então eu quero R$800 para poder comprar o meu laptop. Mando fotos para quem quiser comprar. Mas, por favor, não deixem o Almir ler essa oferta, porque com ele... tudo é a maior roubada. Contato pelo e-mail. Só me queima esse cara, me erra, querido. Quero vender minha guitarra @hotmail.com. Compra a guitarra do João Pedro lá, então. Mais uma. Queria, com este e-mail, oferecer meu carro particular. É um Astra 95 completo, 4 portas com vidros, travas, ar-condicionado, interface com roda de liga leve, 4 pneus novos. Lindo carro. Motivo da venda, tô comprando um apartamento e preciso vender. Senão a nega véia me mata. Astra 95 completo @gmail.com pra você comprar o Astra do parceiro aí, beleza, Almirzinho? Ô, querido, o que é a coisa mais importante hoje em dia? GPS. iPhone. Não deixa de ser, querido. A balada do Pretinho em Pinhalzinho. Epa! Não deixa de ser. Reunião também. Dançante no Segredo, opa! Sexta. Não deixa de ser. Não, isso aí não é. Futebolzinho com os amigos. Epa! Hoje. Não deixa de ser, não deixa de ser. É. O que mais? A volta do Discografia Rock Gaúcho. Com acústicos valvulados tocando o clássico álbum de 99. Não, não, não. Quando? Não, esse não é. 28 não. De abril. Muito que longe. Horas? Muito longe, muito longe, muito longe. Dá pra falar mais pertinho, né? Não é importante. Isso não que tem é a coisa a mais importante? O Jack Johnson, dia 2. Dia 2 de junho, Jack Johnson em Porto Alegre. Dia 3 de junho, aliás, dia 2 de junho, Jack Johnson em Porto Alegre. Dia 30 de abril, Atlântida Festival. O que mais pode ser importante, amigo? Dia 3 de junho, no outro dia também, promoção Atlântida em Floripa. Jack Johnson. Isso. Porra, vocês me cansam. A volta do Maurício, pro Pretinho. Não, é a praticidade de levar apenas uma coisa só, gente. Boa. Por exemplo, nós estamos lançando um moto barbeador multiuso. Moto o quê? Moto barbeador? É uma motosserra com barbeador. Que loucura! Perfeito. Todo genial, mundo hoje em dia, cara, usa motosserra, não claro, usa? Claro, claro. Todo mundo. Eu tenho duas. Minha mãe comprou uma linda, linda. É um negócio pesado, eu né? Trouxe até duas. Que incomoda, não incomoda? Pedir arregado. Pedir um sofá e uma motosserra pro Maurício. Pode pedir um frigobar, uma motosserra. Carregar uma motosserra pro lado e pro outro, não é chato? A gente pede sempre cinco no camarim do motosserras. Motosserras. Ah, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Lembra que a gente fez uma balada no Pretinho? Não, peraí, Almir. A gente para, Almir. Que isso, Almir? Cara, tens o programa todo teu. Cara, vem na minha hora do. Só pencar, não, não pode, não pode. Não pode, eu ia fazer um comentário a ver com o troço. Não pode, não pode. Tá bravo, pescador? Não pode. Tá, vai, Almir, vai lá, Almir, vai. Pode, pode. Ele é o. Tava dizendo não pode ou. Não, pode sim. Vai, Almir, vai. Parabéns, Almir, por esse calçãozinho jeans teu. Demais, pessoal. Lançamento Mr. P, Mr. P. Olha só, gente. É um moto barbeador multiuso, serve como barbeador e também motosserra. Faz as unhas da sua mulher e ainda corta o cabelo do seu filho. O planeta tá precisando de motosserras, né, Almeida? Sem dúvida tem muita nenhuma. Árvore, né? Muita árvore sobrando aí, gente. E o melhor de tudo é o wireless, funciona a gasolina e tem 10 cavalos de potência. Tá esperando o quê? Wireless? Mande seu e-mail. O estagiário pegou traveco no carnaval, arroba. Isso! O Fetter ficou, pegou, deu carona. Tá. Pegou no lugar, levou pro outro. Tá, mas o que eu tenho que ver com isso? Arroba é o servidor, daí é o servidor. Tá. O servidor. O Fetter ficou com inveja. Que isso? Esse é o servidor? Se for verdade, os dois estão rindo agora. Eu não tô rindo, tô sério. Ponto Orkut, ponto www. Grande figura, o Rodrigo Carlos. Tá bem, vamos fazer o show do intervalo, mas antes de ir pro show do intervalo, quero mostrar pra vocês e pra nossa audiência aqui uma menininha fenômeno de 8 anos. Saca a voz dessa menininha chamada Connie Talbot. Connie Talbot. Gostaram? O empresário Lelê já tá interessado. Lelê já quer, Lelê já tá querendo. Olha a voz da guria, cara. Mas tem uma diferença ver o vídeo. O vídeo... É, tem uma diferença ver o vídeo. Salve. Aí impressiona. O vídeo é de arrepiar, meu. É verdade. Vamos botar o link no YouTube. Vamos botar o link no blog do Pretinho. Uma criancinha de 8 anos. Cantando Katy Perry. Coisa mais linda. Muito foda. Coisa mais linda. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. De volta com o Pretinho Básico para toda a Rede Atlântida no sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Doutor Alcer! Agora no Pretinho Básico. Doutor Alceu, que saudade, doutor Alceu. Tá bem, doutor Peter. Tava as férias na serra, doutor Alceu, tudo tranquilo? Muito bom, doutor Peter. Coisa boa, foi com a esposa? Foi com a Neuza e com o Ricardo, né? O Ricardo. Adotaram agora, o casal adotou o Ricardo. Sobrinho, né? Tem que dar uma ajuda pra guria, né, doutor Peter? Tá certo, doutor Alceu. Até deixei a cama pro Ricardo, né, doutor Peter? É melhor, né, doutor Alceu? Claro, bem tranquilo. E aí eles iam pro tomar vinhos. Ficavam tomando vinho, uma lareira lá, eu nem incomodava, doutor Peter. O senhor ficava bem tranquilinho. Gostava de Deus jogo, né, doutor? Certo, doutor Alceu. Chega uma fase da vida que o cara entrega pros ratos mesmo, né? Chega uma fase da vida que o cara larga. Pra fazer o quê, né? O iPhone dela, o senhor sabe o iPhone dela? Tem essas coisas do iPhone? iPhone? É. Não temos ainda, doutor Potter. Acho que falta o celular, doutor Alceu. Eu tenho Nokia. Nokia? Ah, tá bom, doutor Alceu. Doutor Alceu, conta pra gente as notícias esportivas do... Do que é também, doutor Pedro? Da serra, onde o senhor tava. É, como é que tá o esportivo? O esportivo tá bem, é líder. O Juventude tá na disputa, doutor Alceu. E o Falcão, doutor Pedro? O Falcão tá aí, doutor Alceu. Acabou a festa, agora é o trabalho, né, doutor Pedro? Isso aí, doutor Alceu. O uniforme do Inter agora vai vir com uma flor, um girassol gigante aqui. Falcão cantou essa foto de girassol. Essa foto do Falcão com a bandeira do Inter, cara, é muito mais bonita que a foto do Ozzy com a bandeira do Grêmio, né, cara? Vamos combinar, né? Mas é que o Falcão é mais bonito. Vou repetir a frase. É muito mais bonita. Tu viu que o Ozzy falou, Lelê? Na hora que ele botou a bandeira do Grêmio? Chupa, Lelê. Ele fez isso no Gigantinho. Mas eu repito, essa bandeira que tem, a bandeira da torcida do Inter, que tem a cara do Falcão, parece o Guga Kirten. Tem que repintar essa bandeira aí, ó. É igual um amigo meu que tatuou na batata da perna um índio. E alguém... Uma taça na mão. Assim, pô, parece não, um índio mesmo, com uma taça. Ele assim, não, cara. Fernandão. É o Fernandão. E outra coisa, tem que avisar o Falcão que esse gesto de botar a bandeira nas costas, quem fez foi o Ozzy, não o Renato Portaluppi. Não, ele não precisa fazer isso. Tá, mas o Ozzy fez com a bandeira de cabeça pra baixo. O Falcão tá com a bandeira na posição certa. Sabe o que é? É que o Colorado em si, o ser humano que torce pro Internacional, tudo que ele queria era ser gremista, cara. É, pode ser. Pode ter certeza disso. Pode ser. Tudo que o Colorado quer é ser gremista. Por isso que o Falcão tá fazendo isso aí. Falcão se inspirou, o Sigmund se inspirou no Grêmio pra trazer o Falcão pro Inter. E o Ozzy, a gente, né? Queria dar o troco, né, Pi? Quando o Ozzy botou a bandeira ali, hã? Deu, né? Eu tentei ser gremista. Mas não conseguiu. Mas daí evoluiu. Mas tem uma foto tua pequenninho com a camiseta do Grêmio, né? Tem. Quando eu chegar bem tu na sabe Bahia. Que esse tipo tem. De, tu pra sabe te ver que como esse tipo de comentário, Pi? Tu sabe que esse tipo de comentário teu é com toda a franqueza aqui, eu vou ser bem honesto contigo, sou teu amigo, te amo de paixão. Esse teu comentário é igual ao e-mail que o ouvinte mandou ontem reclamando que eu chamei a torcida pra receber o Falcão no Beira-Rio. Mas é que eu concordo com aquele que... Vocês ainda brigam... Concorda com o e-mail? Não com a ideia dele, mas com o direito dele dizer o que ele disse. Eles batem boca ainda sobre Grêmio e Inter. Quem é melhor, é Grêmio ou Inter? É uma discussão absolutamente vazia. Claro. Entendeu? É absolutamente oca. Vamos se juntar, então. Mas é que... Vamos abraçar. Cara, quando eu tiver quase na minha morte, em momentos finais, eu vou virar colorado, cara. Que é pra morrer mais um colorado. Vamos se juntar e vamos fazer um protesto contra o governo federal, que vai instalar 126 pardais. Pode trocar trilha aí já, porque... Tem mais uma do Havaí aqui, doutor Pedro. Terminou. Mas o Havaí, doutor Pedro. Tem que falar do Havaí, do Havaí, meu. Time pequeno, precisa de mídia. Vai jogar com o Botafogo, doutor Pedro. Havaí e Botafogo. Hoje? Amanhã, o Silas vai botar dois volantes de novo. Pô, e hoje tem um baita jogo. É, doutor Alceu, Barcelona, dois. Manchester e Chelsea jogando hoje, doutor Alceu. Exatamente, é meu próximo atleta. Olha aí, que horas é o jogo, doutor Alceu? Só um momentinho, doutor Pia. 15h45. É, 15 para 5. Mas no horário do Brasil, doutor... Não, 15 para as 4? Ou 15? Não, desculpa, 15h45. É o Manchester United, é contente. Deu o tratado neto que é com o Barcelona. Sim, esse tem que ganhar de 5. Terminou, doutor Ocio? 5-0. Agora terminou. Se tomar um gol, tem que fazer. Sim. O Shakhtar tem que fazer 6 no Barcelona. E aí vai dar, vai dar Barcelona e Real Madrid na semifinal. É, não, não. Se passarem. Os dois golearam. Sim, os dois golearam. Bom, olha, é só extremamente importante esse assunto, mas o Potter tem um assunto ainda mais importante para abordar aqui. Por favor, Potter. O DENIT, que cuida das estradas federais, né, fechou vários contratos com a COP, uma empresa de Santa Cruz que faz pardais e controladores de velocidade. E que está sob investigação. E não só sob investigação, a matéria do Giovanni Grisotti mostra, mostra com fala e com vídeo que essa empresa e representantes dessa empresa está envolvido em falcatruas, né, com municípios do estado. E aí a observação é que uma coisa é com o estado e com a cidade, outra coisa é que a COP passou por auditoria nacional do Tribunal de Contas da União e tudo mais. Não dá para entender. Eu acho que em qualquer outro país, assim, um pouco mais sério, talvez, né? O Brasil é um país sério. Não é. No momento que a empresa está envolvida numa falcatrua no seu ramo, acabou aquela empresa, né? Até pelo menos acabarem as investigações. Exatamente, né? Até provar, né? Tipo assim, tem que circular uma notícia nacional de que aquela empresa foi envolvida numa falcatrua, foi mostrado, falado pela imprensa e tudo mais. Fantástico, se mexendo, que há problemas ali com aquela empresa. No mínimo tem que entrar numa geladeira, no mínimo, né? Uma geladeira, olha, gente. Suspensão automática. É, exatamente. No mínimo, no esporte, vamos ver se a COP realmente faz falcatrua. E depois, se ela não fizer a falcatrua, se aquela reportagem do Grisotti tá toda errada, aquele funcionário era apenas uma coisa ímpar dentro da empresa, que todos os outros contratos são legais e tudo mais, aí sim. Mas é um pouco inacreditável, né, cara? É que eu ouvi tu dando essa notícia hoje pela manhã aqui no Barracão, na rádio, e fiquei perplexo, cara. Fiquei dá uma brochada geral, assim, tu perde a esperança na coisa, tu entende? Tá na página 32 a 0 hora de hoje, eu não sei se tá em alguma página do Diário Catarinense. RS terá mais 126 controladores, empresa escolhida pelo DENIT para instalar equipamentos em rodovias federais, que é a COP, tem contratos com o Dyer sob investigação. Não. A COP, né, o DENIT, através do superintendente chamado Vladimir Casa, disse que passou por uma licitação, foi aprovada pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que tá tudo dentro dos conformes ali, entendeu? Uhum. Mas é que eu acho que é perigoso, né, cara? Claro que é, cara. Não tem nem o que discutir. Não tem o que discutir. Acabou. Deve ter diversas empresas desse ramo, né, cara, que poderiam... Exato. É, sei lá. Eu acho que no mínimo tem uma geladeira. E eu acho que a COP devia correr para todos os cantos para provar que ela é uma empresa idônea, entendeu? E que aquilo foi um erro de um funcionário, seja lá o que for. Entendeu? Mas, cara, com a palavra, o governo tinha que dar a geladeira. A própria COP, que é aqui de Santa Cruz, do ladinho aqui, certamente alguém que conhece alguém da COP, tá, pode dizer, agora, pô, os caras falaram lá no Pretinho e tal, pô, se pronunciem, direito de resposta e tal, fala alguma coisa. É importante, inclusive, para esclarecimento para a população, né, cara? Todo o processo de licitação com o governo federal começou a acontecer antes da matéria do Giovanni Grisotti, certo? Explodiu, o governo federal tem, olha, lá no Rio Grande do Sul deu um problema com uma empresa que a gente está listando aqui. Ela tem que cair fora da licitação, no mínimo isso, né? No mínimo isso. Eu também acho. Né? Mas não, a gente vai receber mais 126 controladores, que a gente não sabe se estão nos locais corretos ou é só papa-níquel, né? Uhum. Que a mesma reportagem do Grisotti mostrou que a maioria, 95%, estão em lugares que é só pra arrecadar dinheiro mesmo, não é pra diminuir a velocidade. Muito bom, Potter. Muito bom. Vamos dar uma girada, vai, Pia. Não, vou aproveitar o embalo dos questionamentos, porque chegou na minha caixa de correio hoje um troço muito bacana, que mais é verdade. Mais um que tu pediu pro Maurício imprimir. Isso. Mas esse aqui não fala palavrão, ao contrário. É sobre os táxis em São Paulo e a preocupação nos eventos daqui pra frente, como já vem acontecendo, como já aconteceu outras vezes, na hora de ir embora. Os taxistas em São Paulo atolar o preço de uma forma inacreditável. Eu já fui vítima disso. É. E foi o que aconteceu no final do show do YouTube. Todos os gaúchos e catarinenses que agora estão nos ouvindo vivenciaram isso. Quando não tinha táxi e estavam todos eles pedindo na média de R$150 para as proximidades do Morumbi. Céu, e tu fica sem saber, tu fica refém disso, tu desce a pé o morro, caramba, todo, o Morumbi todo, cara. Até que alguém que se dispõe a flexibilizar isso e fazer uma taxa talvez um pouquinho acima só do normal. Não tinha que ter taxa, não, tinha que ser relógio. Não, tinha que ser normal, lógico. Então é inacreditável que esteja acontecendo isso, e a preocupação dessa pessoa que manda o ouvinte já virou uma corrente para tudo quanto é lado, é o que vem daqui para frente, né? Na hora da Copa do Mundo, na hora, sim, de uma Olimpíada, que se isso vai continuar acontecendo. Mas é por isso que a Copa do Mundo, a FIFA proíbe carro circulando 2 quilômetros do estádio. Sim, Sim, vai piorar, porque isso. Aí só vai ter táxi. Não, mas aí tu pode deixar teu carro a 2 km. E na Copa do Mundo, pelo menos na África do Sul, era assim, tu tinha uns grandes estacionamentos, longe, por exemplo, do estádio, tá? E aí tu vai lá e pega, tu vai com teu carro para esse estacionamento e lá tem ônibus. Já tá indo toda hora, tá, entendeu? Tá, então ele te deixa no estádio ônibus, depois tu pega o ônibus e volta pro estacionamento. Mas sabe que isso aí que o Pi falou não é exclusividade do Brasil ou do Morumbi, né? No shows, eu já fui em 3 shows dos Rolling Stones no Monumental de Nunes, lá na Argentina. Mesma coisa. No estádio do River Plate, e é um problema recorrente. Então é uma cultura nossa. Eu fui no jogo, mas o problema recorrente é eles sobretaxarem. Por exemplo, sobretaxarem isso aí. Mas no show do Paul McCartney, por exemplo, no Beira Rio, Porto Alegre, eu fui de táxi e saí de lá numa boa, cara. Peguei um táxi, o cara me cobrou o taxímetro, tranquilo. No show do R.E.M. Então parabéns aos taxistas de Porto Alegre. Saía do show do R.E.M. lá no Zequinha, não tinha táxi, você tinha que andar e procurar um táxi, mas pegou o táxi, é reloginho. Ah, pois é, não. Lá em Buenos Aires, não. Somem os táxis e os táxis que tu pegar, eles cobram o que eles acharem bom. E é óbvio que isso acontece, eles diferente em Porto Alegre, porque é um show que todo mundo sabe, a maioria é porto-alegrense, e aí em São Paulo e Buenos Aires, que sabem que vem turista de fora, e aí crava o cara, tem 100 mil pessoas no Morumbi, no mínimo metade é de fora, atola esse louco. E vambora, né? Porque quem é de lá vai de carro. E aí tu paga porque uma vez na vida eu tô na morte, tu pensa, né? E só pra lembrar, estamos há 2 anos da Copa das Confederações. As distâncias aqui são menores também, né? Em São Paulo, qualquer dois táxi aninhos. É 50, 60, 70 reais. E aí eles pedem, pra nós assusta, 150. Mas, por exemplo, se tu pegar um táxi do Morumbi até ali o bairro de Pinheiros, já sai 80 pila ao natural. Então eles só, entre aspas, eles só estão dobrando o preço. Mas não estão dobrando. Grande abraço. O meu foi 40 pila na ida. Do hotel até, e eles pediam 150 na volta. Então eles triplicavam o valor. Aí foi a pecha de 2 dias depois. Um grande abraço aos motoras de táxi de Floripa e de Porto Alegre, especialmente que a gente tem mais contato, que escutam o Pretinho. Todos os motoras de táxi de Floripa e Porto Alegre escutam o Pretinho Básico. São, cara, isso é impressionante. Outra coisa que eu queria falar é sobre o comportamento de motoristas de taxilotação, especialmente em Porto Alegre. Acho que Floripa não tem esse serviço. Não tem, né? É, Porto Alegre, táxi lotação. Esses dias uma colega nossa aqui. Lotação! Floripa tem, pô. Tem lotação? Essas lotações que tem aqui. Claro, amarelinhos. Sim, é mesmo? Sim. Pô, nunca me chamou atenção. É, nunca andei de lotação em Floripa. Isso, lotação. Ah, esses dias aconteceu de um motorista bater com a lotação dele no carro de uma colega nossa aqui. E bateu e fugiu, né? E a colega, sofreu um acidente. Ela foi à luta, foi atrás dos direitos dela, foi atrás do cara da lotação e disse: pô, olha aqui, meu, tu bateu em mim, pô, tu não vai fazer nada, não vai pagar. O cara falou: bah, eu não bati em ti, não vou pagar, e acabou. Terminou assim o assunto. E ela tinha testemunha, todo mundo dentro da lotação viu que o cara bateu, gente fora do carro, da situação ali, viu que a lotação bateu e tal. Ela foi até o centro, cara. Trancou o cara no centro e disse: tu vai ter que pagar, eu vou chamar aqui a polícia, a EPTC. Nem a polícia, nem a EPTC foram acudir a menina. O cara chamou ainda pelo rádio outros motoristas de lotação que intimidaram a menina. Mas o que é isso? Ameaçaram agredir a menina. Qual é a linha? Não vou saber qual é a linha. Falar, né? Mas daqui a pouco, de repente, chega um torpedo. Ela pode estar nos ouvindo, chega um torpedo dizendo qual é a linha. E, cara, isso não pode ficar assim. Não. A EPTC não pode dar as costas para um acidente de trânsito, onde há um culpado, onde há um ferido. O filho dessa menina estava dentro do carro. A brigada militar não pode deixar assim. A brigada militar não pode permitir isso, cara. Os caras se valem do tamanho de estar dentro da lotação para fazer o que bem entendem pelo trânsito. Não pode, isso está errado, cara. O cara tinha que ter dado um telefone, a EPTC tinha que ter ido verificar o que estava acontecendo de verdade. O cara da lotação tinha que ter assumido o erro. Isso é sacanagem, cara. É covardão ainda. Eu quando cima, eu tive, né, o meu acidente, aquela bobeada que eu dei vindo pro bola aqui, vocês lembram, no passado? Sim, sim. Que eu acabei batendo. Tá não, ok? Cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do carro foi, tipo, cara, meu, tá aqui meu cartão. Tá aqui o telefone do cara do meu seguro, tu liga. Isso é um produto que não tem a venda na farmácia. Porra, caráter, não tem a venda. A minha irmã passou por uma situação parecida, foi intimidada por um taxista também, e lá os azuizinhos, né, os pessoal da guarda municipal de Florianópolis foi incrivelmente cortês e gentil com ela, percebeu que o taxista tava exaltado e tava errado, e aí tratou de toda a questão de uma forma muito, até surpreendente. A minha irmã falou que os caras foram muito competentes, honestos e profissionais. Então, de fato, tá precisando fiscalização e a EPTC se posicionar, né, mano? Isso aí. Cara, já que o assunto ficou sério, cara, e eu vi na capa da Zero Hora aqui o protesto das bicicletas, cara. Já cagamos o programa, vamos cagar todo aí. Não, eu queria dizer que ontem eu tava vindo pro Bola, cara, e acabei ficando trancado no trânsito, porque ontem eles estavam protestando, né, pela... A massa crítica. Porque soltaram o atropelador. Então, cara, eu queria dizer que ontem eu vivenciei o fato de ficar trancado e me atrasar Tem para um sonho, compromisso. Atropelar. Não, é justamente o que eu quero dizer. Eu quero deixar aqui o meu protesto contra o protesto, porque eu acho que não é trancando o trânsito que tu vai resolver alguma coisa. Tipo, eles podem, se eles estivessem andando assim... Eu concordo com o Lelê. Tipo assim, se estivessem andando todos em bloco, metade, eu passaria por ali e chegaria aqui no programa e diria assim, ó, pô, que legal, eu vi a galera protestando ontem. Agora eu tô chegando aqui e tô dizendo, cara, os caras trancaram, eu me atrasei pra chegar no programa ontem por causa de um protesto que eu nada tenho a ver com isso. Então eu só queria deixar registrado O protesto, se não chamar atenção, não tem valor. Mas me chamaria atenção se estivessem andando do lado. Trancar toda a rua, cara. Por exemplo, tinha carro da EPTC na frente e atrás deles, carros dos veículos de comunicação, um carro da brigada. Mas é manifestação, cara. Tudo bem, cara, mas não é... vai pro meio, do meio pro lado. Mas quando eles fazem, toda a última sexta-feira, eles ficam do lado. Eles não senhor, param. Não, senhor. Eu já fui, cara. O episódio do Ricardo Neis, eles trancaram toda a rua. Eles estavam com toda a rua trancada. O vídeo mostra toda a rua trancada. É que tem algumas que não dá, né? A José do Patrocínio, Patrocínio é uma rua larga, Pianjas. Dá pra tu andar aqui e deixar os carros em fila indiana passar por aqui. Cara, eu tava... Tem que existir uma forma de tu reivindicar os teus direitos sem interferir no direito do teu semelhante. Tem que encontrar uma forma. O teu direito vai até onde começa o meu. Só deixa eu aproveitar agora pra esclarecer o que o Fetter falou antes e que eu disse concordo para não ser mal interpretado. O que aconteceu ontem é que o Fetter convocou o torcedor colorado para ir recepcionar o Falcão. E um ouvinte depois, no Pretinho das Seis, mandou um e-mail dizendo que tu tava fazendo uso, que não deveria e tal. Quando eu digo que eu concordo, não é no que eu concordo que tu não possa fazer isso, mas no direito do ouvinte dizer o que pensa. Sabe o que me deixa louco nessa história? Nem o ouvinte nem tu lembram que quando o Grêmio precisou do estádio lotado, eu, colorado, cheguei aqui e falei, gremista, lugar de gremista hoje é no Olímpico. Claro, mas... Isso vocês não lembram, não tem valor pra vocês. Mas eu acabei... Essa doencinha Grenal que existe na cabeça do Porto Alegrense, cara, é muito problemática. Não, mas peraí, mas foi o que eu acabei de dizer. Eu não concordo com a opinião, mas eu concordo com o direito de ter a opinião expressada tal qual nós temos aqui. Nenhum colorado reclamou quando eu chamei o gremista pro Olímpico aqui. Não, mas por isso, é uma opinião passional. Quando o ouvinte ontem mandou, dizendo que estava desgostoso pela tua convocação, é óbvio que ele é gremista. E é óbvio que ele foi levado pela emoção, por isso não gostou. Mas também nós sabemos que é dado a nós gremistas aqui o mesmo direito. Que eu, como gremista, o KG, o Maurício, poderíamos usar esse espaço para fazer uma convocação em nome do Grêmio. É óbvio. Por isso que eu estou te dizendo que o teu direito de ter sido usado foi correto. Apenas concordo com o direito do ouvinte, de indiferente de ter sido passional ou não, de manifestar a sua ideia. O gremista e o colorado que querem... E vice-versa, como o colorado poderia fazer o mesmo se fosse eu convocando o torcedor do gremista. Os gremistas que querem que um meio de imprensa só fale do seu time, já existe. A TV Inter... Claro! E a TV Grêmio. Claro. É só olhar a TV Grêmio, não fala nada do Inter. E só, a TV Inter só fala do Inter, impressionante. Eu tava vendo a TV Inter, só tinha notícia do Inter. Vamos convocar todo mundo então pro churrasquinho da firma hoje, velho! Sabe que em São Paulo, nesse período que eu fiquei lá no final de semana, eu fiz o seguinte: os três táxis que eu peguei, eu perguntei pro motora que time torcia. Os três, cara, a resposta foi impressionante. A primeira coisa que eles diziam: olha, eu não sou muito fanático, não. Além de terem outros interesses, além nordestino, do futebol, eles não têm só dois. Tipo do pro Náutico. É claro. Não, mas além de não ter essa... É uma vida muito... Aqui em Porto Alegre... Aqui é um troço louco, a gente está em outro... Cara, é o tamanho da soberba do gaúcho. Eu acho que tem a ver com polarização também, de ser Grêmio e Inter lá, você divide um pouco. Mas divide o Botafoguense, o Fluminense, o Vascaíno... Mas em Minas não é assim, tem Cruzeiro Em Minas tem Cruzeiro e Atlético, e só 48% segundo o Ibope do estado de Minas Gerais torce pra Cruzeiro e Atlético. Mas é que o Atlético não tem o tamanho do Grêmio. No Rio Grande do Sul... O Atlético não tem o tamanho do Grêmio. No Rio Grande do Sul é o estado que mais torce pro seu time no Brasil. Tá querendo dizer que o Atlético tem tamanho do Inter? Eu acho que o Atlético é menor do que os dois times. Ah, tá. É menor do que Inter, é menor do que Cara, a maior prova dessa burrice, dessa briga é o lance do estádio, cara. Porque a gente poderia... A Brigada Militar não permite que Inter e Grêmio joguem no mesmo dia aqui. Então poderia ter um só estádio. A gente poderia ter um só estádio aqui, né? Em vez de gastar dinheiro nos dois, como tá acontecendo agora, poderia ter um estádio só. Só que o Didi, cara, não existe porque os caras inteligência pra isso. Não existe inteligência pra isso. É, e eu até acho legal os dois, cada um quebrar, casa, não. Entendeu? É legal. Sim, porque ia quebrar pro outro jogo. Quebrar pro outro jogo. Eu acho que a maioria não, mas ia ter a minoria que. Ah, mas semana que vem você vai Milão. Em Milão tem jogo no mesmo estádio, né? Que cada um tem. Muda o nome. Aí muda o nome do estádio e a loja do outro time fica aberta. Entendeu? O jogo do Milan, a loja da Inter fica aberta. Porque sempre tem turista. Claro, o cara vai lá, compra as duas camisetas. É outro tamanho de mentalidade, é outra história. Outra vida. Falei já. Bom, era isso. Duas da tarde, estamos encerrando este pretinho básico. Nesse clima rancinho de Grenal. Nojo. Sempre a família. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Até aqui viemos com Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. As melhores ofertas tinha estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Vem aí mais um cabelo no espaguete.